construir o seu castelo na areia. Não tente sabotar meu plano inutilmente. Mudança agora tipo é daqui pra frente, daqui pra frente. Nunca foi fácil aí, pra nós é assim. Em morte violento, tiro não é de festim, não. A ira toma conta, contagia é constante. Cansado de ser visto preto insignificante. É determinante o preconceito de cor. A conta bancária, o status de seu valor. Sistema lixo não é brincadeira. Terroriza, te escraviza de qualquer maneira. Soldado pronto pro confronto, pra guerra. Os Black Panthers relevantes dessa nova era. Revolução com o meu rap Cipan. Se não mudar meu hoje, o que será do amanhã? Avante sempre pra frente. Fique ligeiro, eles não gostam da gente. Caiu a meta, agora é se levantar. Marcha soldado, vai, sem lamentar. Avante sempre pra frente. Fique ligeiro, eles não gostam da gente. Caiu a meta, agora é se levantar. Sistema branco quer nos aniquilar. O povo preto injustiçado não está satisfeito. É a realidade dos caminhos estreitos. A neurose é tanta, eu quero logo extravasar. Eu chego a me tremer pra me conter, pra não pirar. Necessitamos, sempre fomos otimistas. Lutamos por uma sociedade antirracista. Não aceito coisas que eu não posso mudar. Mudo todas as coisas que eu não posso aceitar. Relógio corre, a gente tipo aí nem vê. Começamos a morrer de imediato ao nascer. Agora é o momento de se unir e se erguer. Criar a base sólida e gritar 4P. Ter resistência, violência ao povo. Construindo nosso orgulho, mandando no jogo. Lessa dirigindo em uma via expressa. De olho no futuro, a ideia é essa. Avante sempre pra frente. Fique ligeiro, eles não gostam da gente. Caiu a meta, agora é se levantar. Marcha soldado, vai, sem lamentar. Avante sempre pra frente. Fique ligeiro, eles não gostam da gente. Caiu a meta, agora é se levantar. Sistema branco quer nos aniquilar. Última porção de amor no peito. Sinto que não tenho mais defeito. Perfeito, bora lá fazer negócio. Bora. Não queira ser meu sócio. Um pra você, mil pra mim. Achou ruim, pense bem o que cê pode fazer. Mil e um pra mim, nada pra você. Falou demais, meu rapaz, então vai se fuder. Tolerante com os Pinóquio, nunca. Cansado de viver, moqueado em espelunca. Não domo medo, desejo reprimido. Serviçal eterno, estresse comprimido. Dominando a regra desse mundo louco. Aprendendo a dar o troco. Me libertando da algema, sua opinião. Que não vale nada. Nasce um vilão. Avante sempre pra frente. Fique ligeiro, eles não gostam da gente. Caiu a meta, agora é se levantar. Marcha soldado, vai, sem lamentar. Avante sempre pra frente. Fique ligeiro, eles não gostam da gente. Caiu a meta, agora é se levantar. Sistema branco quer nos aniquilar. Eles não gostam da gente.